filhas, tua glória enche o tempo. Erguemos nossos olhos, levantamos nossa voz, adoramos, bendizemos ao Rei das Nações. Salvador, és bem-vindo.